hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado. O sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio considerado, seus pais. Agora você vai embora e quem fica é sempre quem chora. Pós-término traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio torcidado, seus pais. Agora você vai embora e quem fica é sempre quem chora. Pós-término traumático. Pós-término traumático.